um homem chamado Wilson Matos nasceu na roça, no interior, bem no meio do mato. E aos 8 anos de idade, teve uma experiência que jamais se esqueceria. Ali na roça, naquele lugar tranquilo e sossegado, no vilarejo mais povoado, o seu tio tinha um barzinho, um boteco mesmo. Os lavradores, quando vinham da roça, paravam ali naquele boteco do seu tio e pediam uma pinga. E aquele copinho estreito, sabe como é que é? Com aquele fundo grosso de vidro, era colocado em cima do balcão. E o menino de 8 anos ficava olhando os agricultores, os lavradores, os peões pegarem aquele copo de cachaça e mandar goela abaixo de uma vez só. E o menino reparava que todos eles, quando tomavam aquele trago, faziam assim com a língua. E ele pensava que era muito gostoso. O menino foi sentindo muita vontade de provar também aquela cachaça. Mas ele sabia que aquilo era bebida de homem. Jamais o seu tio deixaria ele tomar uma pinga. Mas a vontade foi crescendo, principalmente de olhar para os agricultores, os lavradores, que bebiam de uma vez a cachaça e faziam... Ele pensava, deve ser muito bom, eu preciso provar essa pinga. E ele ficou esperando durante meses uma oportunidade. Um dia, um dos agricultores, voltando da roça, chegou lá e pediu uma pinga. E o dono do boteco, que era seu tio, colocou ali, naquele copinho estreito de fundo de vidro grosso, encheu o copo. Aí, o agricultor pegou o copinho de cachaça e mandou assim goela abaixo e fez... E bateu o copo em cima do balcão. E o menino olhou para o copo e viu que tinha ainda um dedinho de pinga. O homem saiu feliz com a sua cachaça e quando o tio virou as costas, rapidamente ele pegou aquele copo que tinha um dedinho de pinga e goela abaixo, de uma vez só. Só que ao invés de fazer... Ele fez... E os olhos encheram de água. A garganta queimou. O estômago pegou fogo. E ele... Ai, tio! Tio, tio, me dá água! Tio, me dá água! E o tio viu que o menino tinha provado a pinga. Rapidamente lhe deu a água. O tio ria muito. Mas o menino nunca mais quis saber de cachaça, de pinga ou qualquer bebida alcoólica. Hoje, já passou dos 50 anos... E o Wilson Matos ainda lembra disso. Nunca mais bebeu. Aliás, a única bebida que ele bebe é a água viva. Se converteu, serve ao Senhor Jesus, prega o Evangelho, tem uma família abençoada, trabalhando na obra do Senhor. E todos os dias da sua vida, ele agradece a Deus aquela experiência dos 8 anos de idade, quando experimentou a cachaça e nunca mais quis saber dela. E eu concordo com Wilson Matos. Como que alguém pode gostar de pinga? Como que alguém pode beber aquela aguardente destilada que queima a boca, a língua, a garganta, o estômago e ainda fazer... É uma bebida ruim? Uma bebida que faz mal à saúde? E muitas vezes tem cegado pessoas, como no Nordeste, várias pessoas perderam a visão porque a pinga tinha sido misturada com metanol. Muita gente bebeu e se deu mal, mas mesmo que a pessoa não perca a visão, na verdade a cachaça, a bebida alcoólica, realmente cega a pessoa. Eu tenho um amigo chamado Adelino, que o pai dele morreu de cirrose. A pinga comeu tudo por dentro. Ele abreviou a sua vida. Morreu com grande sofrimento aos 43 anos de idade. Alguém poderia estar com esta idade desfrutando o melhor tempo da sua existência, mas o pai do Adelino, por causa da cachaça, se despediu deste mundo antes da hora. Se você tem bebido, largue a cachaça, largue o uísque, qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Porque, além de fazer mal à saúde, toda pessoa que bebe acaba destruindo a família, perdendo o emprego, afastando os amigos e se tornando quase sempre uma pessoa inconveniente. Se você não está conseguindo largar a marvada, então chame o Senhor Jesus, porque Ele vai te libertar de verdade. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não somente Ele te liberta da cachaça, como também te liberta do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, do jogo e de qualquer tipo de vício. Se você está em prisão, Jesus Cristo é a tua libertação. Tudo o que você precisa fazer é entregar a tua vida para Jesus. Abrir a tua boca para dizer: Senhor, eu te recebo como meu único Salvador. E crer nisto com o teu coração. E se você fizer esta oração agora, Jesus Cristo vai te libertar na mesma hora. Você vai ficar com nojo do cigarro, da bebida, do jogo e de qualquer outro vício. Vamos, abra a tua boca. Jesus Cristo é a tua libertação. Faça a oração agora dizendo: Pai querido, eu recebo o teu Filho Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você fizer isto com fé, meu querido, se você fizer isto com fé, minha querida, na mesma hora, todo vício vai ser arrancado do seu sangue, da sua carne, do seu estômago, da sua mente, dos seus costumes. Você vai ser uma pessoa livre e feliz de verdade. E mais tarde, como Wilson Matos, você também dará o seu testemunho de que só Jesus Cristo liberta e que só Ele faz a pessoa feliz. A partir de hoje, se você entregar tua vida para Jesus, a tua vida vai mudar. E não apenas vai mudar, ela vai melhorar. Você vai ver o que é vida de verdade. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham de verdade. Hoje mesmo, você pode começar uma nova história na sua vida. Chega de derrota e fracasso. Chega de vícios e doenças. Chega de tormentos e sofrimentos. A resposta para a tua vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.